Lua, o Lua 395 vai seguir via Juliette dirigindo para o 02. 02, o Lua 395. 17, aguardando para prosseguir parar na mesma, ok? Sim, Matheus, tá avisou. Contrato na curta, se autorizado, aproxima direto para a bata. Sem interferência. Ok, aprovado, bata, vento, 160 graus, 59, já porta fora controlado, mais fluxo. Controlando, salvo, salvo. 01, Miriam, aguardar o gol no 92. Autorizado, azul 4206. Vai ser o número 2 para decolar, irá seguir o Boeing da Gol. E após o mesmo, vai prosseguir então via pátio Índia e Alfa, indo com espera Samara Torre no 86. Após o gol, pátio Índia e Alfa, 186, quando pronto, Trip 5219. Obrigado, seguiu para o trabalho. Corre, momento de cima meia. Cruzando 60 para 50, 6720. Faz 6720, desça para 4000 pés. 4000 pés, que negão no 013, reduza para 1809 mais. 4000 pés, 013, 60. O último que chamou o controle? Gente, desce para 2000 pés, que negar 1-0-1-3, autorizado na ILS, está estabilizado. Só o agora 00, frequência livre, Lima, White Fox. Da companhia, então está autorizado o curso no 07, são Itaco. Autorizado, chamará para o site, 7-6720, desce para 3000 pés, que negar no 013. Deparação para sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite ao curso do localizador. 3000-013, mantendo a proa, limite do localizador. Sequência livre, estacionar, meu patango, bem-vindo. Escuta. Assim, me confirme por dentro do POB. Copiado. Mantenha o ponto de espera no 755. 60. 60. Azul 4206, complexo final, semitorre no 118, decimal 6. 7-6720, desce para 2000 pés, que negar no 013. Autorizado final, ele é reporte estabilizado. 7-2000 pés, 013, reporte estabilizado, 7-2000. Reporte na rotatória, alfa do privilégio. 190, solo 04, direita, 121, decimal 9, solo livrado, bem-vindo. 219, obrigado. Oi, da companhia, prontíssimo para iniciar o táxi. Eu tô vendo que o TR da Trip está bem a retaguarda do senhor. Então, vou taxiar o mesmo e após o então, Boeing da Gol, tem livre para o pushback acionamento. O Trip 5219 ainda não escuta no solo? No 399 vai seguir via Pátio, Índia e Alfa. E no ponto de espera chamará 1186, estado no 013. Solta, 390, livrando, se escuta. 190, vai prosseguir via Alfa e aguardando São Juliette. Gol número 12, desse para mim de voo 050, uma chegada a mar e está autorizado direto e tapa. Estabilizado, minha CBZ. Complexo final, Samitorre 18, decimal 6, o F7, minha CBZ. F7, minha CBZ. Ok, aguardo para copiar Léo e confirma o nível? 150. 390, segue Juliette para 05. 09, elevar a armação, 206, ligado. 128, decimal 8, ao término 126, decimal 0. 288, 260, muito grande, boa tarde. Autorizado, pista livre, 160 graus, 7 nós. 7, repouso, até 10. Repórter 5 para o 390. Afirmativa, 05. Gente, é ouvido Juliette, intercepto final no 7.3 milhas. No 45 irá aguardar no setor, já tínhamos autorizado o Boeing da Gol no 01, ok? E após o mesmo iremos autorizar o TAM 3 do 45. Aguardar o 3 do 45. Ok, aproxime o AFI do Juliette, no momento eu estou com o eixo da aproximação livre. Dá 1-0, dá pra executar alguns toques remetidas. Negativo, 1-7, aproxime pra 1-7. Não atrasa, reportando o eixo da aproximação da 1-0 agora, o apito Juliette. E aguardando para o primeiro toque remetido na 1-7. Já foi coordenado com a Infraero, ok? 7390. 29, obrigado. Quero aguardar antes da Juliette. Bom, rolagem no banho ali mantém. 9755, pista livre. livre, decolagem autorizada, 1970 graus com 10. Boa noite, WebJet 6720, Libra. O WebJet 6720, uma boa noite. Vai prosseguir táxi via Alfa Kilo Passo 3. Me chame na saída do Passo 3 para prosseguir. Alfa Kilo ingresso no Passo 3, vai reportar no Passo 3. Voo 925, só confirmando, tem livre seu pushback, chame táxi. Mantendo ponto de espera inicialmente. Okay. Então, vida Juliette não avistado, recurso na aproximação. Ok, irá manter a posição de Juliette. Assim que o banho da Gol liberar o setor, que está iniciando o pushback, nós iremos autorizar o senhor a prosseguir para o 03. Decolado agora às 10, controle 1935, bom voo. 1935, bom dia. Alfa Vida Juliette, autorizado Tucker Hermet 917, vento 170 graus com 9 nós. Tucker Hermet 917, já com 15 graus. Real Pass, perfil, saída da El. Gola 715, boa tarde, contato radar, nível de voo 360, saída da El. Perfil da El, sobre 360, gol 19755. Pelo repetitivo, nós já tínhamos aprovado nível 160, o senhor copia? Afirmativo, 160. Autorizado, ele é o 160, via Golf 677, após segue a roda do plano, decola 10 com curva direita, saída da El, Leda e Léo. Controle opera em 199 decimal 35, aciona 5154, cotejo. 160 para Ilhéu, Golf 677, decola da 10, curva direita da El, Leta, após vento de motel, fazer o controle 7935514, autorizado, número 5544. Correto, quando o plano sumir para o posicionamento no passe 3. Tomando próximo para o posicionamento da base. 176720, prossegue para o portão 07. Prossegue para o portão 7, web 672. Cruz 19, decolando agora as 12, controle 1935, bom voo. 11935, bom trabalho, 5219. Pavito Juliette, toque e arremete agora aos 12. Vai curvar à direita, realizar um circuito pela direita da 17, um circuito pela direita, curva agora à direita e reporte cruzando o eixo da 10, da aproximação da pista 10, alto Pavito Juliette. Volo 601, desça para 4.000 pés, Senegal 013. Controle Salvador, trip 5219, decolou cruzando 1.800 na saída da árvore. Trip 5219, contato radar, nível de voo 200, saída árvore. Ciente, está livre da restrição ou precisa manter? Está livre, trip 5219. Dato, senhorita. Copiado, vai prosseguir então via Indy e Alfa, com espera em cima da torre, 186, estado no 013. Um gol. 4206, segue via Juliet para a posição 03. Seu 3145 em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Embraer da Azul, que vai parquear para a posição 3, tem livre posicionamento no 4 Samitaco. Afetivo, após a passagem do Azul na retaguarda para o 3, está livre o curso de retomada para o táxi, está 3145. Gol no 856, Recife 390, copia? Autorizado, Recife 390, via Upper Whisky 50, decola ficção 10 com curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle Upper em 199, decimal 35, aciona 5156, contexto. Eu autorizado 390, para Recife, via Upper Whisky 8, decola 10 com curva à esquerda, Fuca, Aracaju, 1956. Correto, quando eu assumir posicionamento, confirma o gate? Tá no gate, sim. Sim. Então, já para quando pronto, boa noite. Está avistado, pista 17 liberada, pouso autorizado na mesma avenida, 160 graus de 7 anos. Autorizado 17 graus, já que é tudo bem. Linha e mantenha 925. Tarde, desce para mim de voo 050, chegada bom. Uma 612, desce para 2000 pés, Senegal no 013, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado, autorizado ILS, sua número 2. Mike Eco Delta mantém as condições visuais, reporte para descida. Avisado, solo às 16, reporte no set livre, o alto direto. Mike Eco Delta mantém as condições visuais, reporte para descida. Uma 755, chame Recife, 125, decimal 1, ao termo 133, decimal 25. Chama Recife, 1251, poderia só confirmar a secundária, 175. 133, decimal 25, gol 1755. 3325, secundária, gol 1755. Controle Salvador, gol 1399, decola, passa 3000. Gol 399, contato radar, nível de voo 360, saída da EL, autorizado direto Leda da presente. Direto Leda, nível 360, gol no 399. Gol no 601, desce para 3000 pés, Senegal no 013, redução para 1909. 3000 pés com 199, nível. Decolado agora 18, controle 1935, bom voo. 935, obrigado. Gol 601, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite ao custo do localizador. 601, está presente, mantenha proa, limite ao custo. Costa Salvador, na escuta do 3529. Afirmativo. Senhora, é possível dar presente a proa do Quebec Victor 361? Aguarde 3529. Com 3 horas e 40. Decola. Golo 925, contato radar nível de voo 360, saída Arpo. 360, Arpo. Retorno pequeno desvio à esquerda, 3519 de 30 graus. Tem 3519. Autorizado, Golo 612. Golo 612, complexo final, Sammy Torre, 1 no norte, decimal meio. Obrigado. X52, 1 no norte, autorizado, direto, Quebec Victor 361. Sente, Quebec Victor 361, 5219. Consta, Sierra, boa noite, confirme, paz, que encontra-se. 301 para o curso do localizador, curva esquerda para 130, desça para 2000 pés, Cine Gama 013, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Ok, esquerda 130, 2000, reporte estabilizado. Né? O Felipe chamou? É o gol 1 no meio, 1 no 2. Sim, escuta a aproximação, número 2, ainda não avistada. Delta, descida 510, QNH 1013, repartindo através do Iguaçu. 20 milhas após retorno para dois toques e arremetidas na pista 1 no 7, é isso? Fez uma tempo de espera, 3145, sabe o que passou o estéreo. No 1002, avistado, chefe trem, pouso autorizado, venha tom 60 graus, 6 dúzia. Autorizado, pôs, aguardo para transferência, gol no 601. Ordem saindo na ponte, até 20 milhas, final 060. Decola da pista 107, a curva é a esquerda. Saída ponte, confirmando novamente. Controle 1935, funciona 0137, contexto. O 925 solicita manter a proa. Deve estar formação à frente, próxima à ponte. Autorizado, Golo 925. Posso Sierra, confirmando o nível ideal, que seria o nível ímpar no setor da saída Conde. Vamos modificar para o 070? Teria condições ou 050 seria melhor? Mike Fox Sierra, o solo. Sei sim, que Mike Fox Sierra no passe 5 me confirmou o POB? 2 a bordo. Ok, ainda aguarde transferência para a torre, irei coordenar com o controle. Zero 03, informo que por vezes recebo sua mensagem intercortada. Escuta. Negativo, negativo, tô com outra aeronave na aproximação, já na final. É, tu começou a me aproximar o Eco Delta para o pouso pairado na cabeceira 35? Uno 60 graus com 7. Mantenho o farol Itapuã, em espera sobre o farol Itapuã, aguardando para prosseguir com o cruzamento. Complexo final, está me tornando no lance decimal meia, gol no 601. Mike Fox Trot Sierra, não faz assim, o acionamento táxi decolado agora com a torre 118 decimal 6, ajustado no 013. 145 decolado imediato? 4-7. Ali mantém ligando manobra, agora não precisa livre. Nomeando 2, solo agora 224, libera pista imediato, chame 121 decimal 9 solo, bem-vindo. 6-9, 6-9. Nomeando 01, no centro, quanto à aproximação, informaria pista livre, informa Airbus, já vai iniciar a decolagem. É 01, também deu certo. Negar no 013. Alfa, reporta no 110. Vai reportando no 110, gol no 92. Gol no 925, semi Recife, 128, decimal 8, Alferm, 126, decimal 0. 228, decimal 0. O Mike Delta tá visual com o Bang na curtíssima, tá 10? Vai prosseguir com o cruzamento do Rush da 1-0, a retaguarda do tráfego Eco Delta. Informa o tráfego helicóptero vindo do litoral sul, não interfere, vai cruzar sua retaguarda a 500 pés, o nome é 01. Tem pista agora liberada, pouso autorizado no 70 graus com meia dúzia. Teve pouso no 0601. Obrigado, 3145, decolada agora 26, controle 1935, tem um ótimo voo, boa tarde. 1935, obrigado, bom trabalho. 4-3. Controle Salvador, muito boa tarde, é só 3145. 3145, boa tarde, contato radar, nível de voo 380, saída da EL, autorizado direto Leda. Direto Leda, 3145. Darbol, após agora Elefant, controle 199 decimal 35. Transponda 5161. 28 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 1288-260 35219. 350, estou da Brasília, 2380, será que eu vou? Exato. 3567, me parar o feedback aqui, né? Muito obrigado, Jamal. É autorizado, feedback, se não acha no pack. Boa, torre o número 01. Número 01, não foi assim, pegar um 00 aí. Dá uma olhada lá na pista antes de autorizar a pouso de decolagem. Ok, grato. Poderia provar pra El, cara? Autorizado da El, 3145. Vai, obrigado. Juliette. Alfa, Juliette. Você que colidiu com o cara? Estimativo na corrida do pouso, colidiu. Sabe precisar mais ou menos o local, próximo de Cota do Cheio, alguma localização? Foi logo após a marca de 1000, ok? Lá tá lá, 1500 atrás da pista. Ok, gente, obrigado. Oh. Agora após a arbora, leva. 5415 com 70 de POB, 4 horas de alto e alterna. Vitória para o Pacífico. 5-4 no Cid e a Índia no ponto.